controller, trip 5557, se possível, voar direto bridge. Aguardo coordenação, trip 5557. Aguardando coordenação, senhores, trip 5557. Trip 5557, da presente, voe direto bridge. Voando direto bridge, da presente, grato, senhorita, trip 5557. 5557, estamos centro Recife, 1251. 251, bom dia, bom trabalho, boa semana. Obrigado, boa noite, bom voo. Bom dia. Alotan 3601, bom dia, para Congonhas no 3601. 3601, autorizado São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, via Upper do Luro 6, BHZ 3, e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem cabeceiro no zero. O código 5112 e o controle em 1208. Está autorizado para Congonhas 360, Upper do Luro 6, BHZ 3, rota conforme da El, Leda, Bridge, direita e a curva 5112, 120.8, está no 5. Correto, chama para posicionamento. Hotel TAM 3601, pushback acionamento no 5. Autorizado, chama pra início táxi. Chamará, confirma ajuste pra mim, por favor. 1012. Obrigado. TAM 3601, ao solo. Prossiga. Para o táxi, chame torre em 1895. Vai chamar, obrigado, bom dia. TAM 3601 para o táxi 171 a bordo, 4 horas e 10 minutos, Galeão. TAM 3601, autorizado o táxi, via parte principal, engenho Alfa, reporte pronto no ponto de espera da 10, TAM 3601. Gente, em frente, reportando pronto no ponto de espera da 10, TAM 3601. Tá pronto no ponto zero, tá 3601. 3601, a linha decola, pista no zero, vento 090 graus, 9 nós. Livre linha decolada, 10, tá 3601. Zeramos decolado a 56, controle 120 decimal 8, boa viagem. Obrigado, bom dia. Controle, bom dia, TAN 3601, passa 1300. Bom dia, TAN 3601, contato radar. Baixar o nível 360, foi direto líder. 360, direto líder, aguardando o bridge, então, obrigado. Ainda mais coisa da calma. Na 3601 foi direto Bridge. Bridge, muito obrigado, 3601. Bridge 360, obrigado, tá 3601. Super restrito ao nível de voo 280, tá 3601. Ah, ciente, 280 então. Delta 3601, chame Centro Recife, 1251. Centro 3601, 251, obrigado, bom dia.